vai que é convida, então, conforme está autorizado o cruzamento, prosseguindo até o passe 5, vai que é convida. Romaria 7063, o ponto espera. Marinha 7063 da presente, está autorizada a decolagem, controla do litoral sul, informa o vento 130 graus, 12 nós, Marinha. Está iniciando o cruzamento com o litoral sul. Da Marinha fora do solo, acionado 0263. Marinha 7063 decolou aos 23, está autorizado o cruzamento da final da 35 e após o cruzamento sob o controle em 1208. Após o cruzamento 1208. Marinha 7063. 1208. 1208. Marinha 7063. siga pra trás. O Papa Romeo está na base, ele tem autorização para acionamento, para acionamento. Sente, o Tripo Papa Romeo por conta e risco, autorizado, até a parte da terra. Por será o certo, o Tripo Papa Romeo. Tower, good out of the airport to 021 established localizer runway 10. Sai Portugal 021, QNH 1017, report at the mark, LNG gear down and locked. LNG 017, report to gear down and locked, upper mark of Portugal 021. Alfa Tango, Tango está autorizado, cruzamento 9735 para o Part 5, ok? Confirma para todos, Mike é com Vitor? Tower Portugal 021, gears on and locked, passing out the mark. Tower Portugal 021, clear to land, runway 10, wind 150 degrees, 10 knots. Big land, runway 10, Portugal 021. O Papatango Mike é com Vito, está autorizado o acionamento, ok? O senhor só vai acionar para fazer algum cheque? Sente, tá, o senhor se encontra no pátio 5, confirme. Sente, está autorizado o acionamento, chame para o táxi, ok? Boa tarde, do Papapá Zulu Juliette Serra. Papapá Zulu Juliette Serra, sem negar 107, autorizado a interceptar a final da 107, aporte na curta, o Zulu Juliette Serra. Reporta lá. Confirmo pra todos? O Zulu Juliette Serra reporta lá, na final da 107, 3. Sente o Zulu Juliette Serra. Maria Grato prossiga, para todos. Autorizado o acionamento, chame o táxi, Mike Eco Delta. O Mike Eco Delta autorizado, táxi, reporte na Papá para ingresso na pista. Prossiga, Tribo Papá Romeo Lima. Prossiga, Tribo Papá Romeo Lima. Toma costa, papai. Sente o Tribo Papá Romeo Lima, frequência livre, bom dia. Boa tarde, Cogiano. Obrigado, boa tarde. Obrigado pela atenção. Portugal 021, the ground at 31, vacate the right and contact the ground 121, that's 19 up. Vacate right to 121, that's 19 up, Portugal 021. Oi, boa tarde, Papa Tango Mike, Fox Trot Sierra. Sinal de 3 milhas, 3 pixels, o Lúcio Leite Sierra. Zulu Juliette Serra, autorizado para uso, pista 107, vento 140 graus, com 10 nós. Sente, livre pouso, Zulu Juliette Serra. Maria Grito, mantém a posição, ok? A Papatango Mike, Foxtrot Sierra, com ajuste 1-0-7, vento Salvador 1-4-0 graus com 10 nós, confirme intenção de pouso, pistão 1-0. Será 1-7. Sente a porta, ponto de para o cancelamento, Mike, Fox Sierra. Ah, dá presente, senhor. Tá, ok, o plano instrumento cancelado aos 3-2, vai livrar o eixo aproximação da pistão 0, curvando a sua esquerda e apontar para gerar base para pouso 1-7, o Mike, Fox Sierra. Fox Sierra. Direct Céu, no solo 33, confirme o pátio. Pátio. Então, vai levar a sua esquerda aqui na Quebec, para manter posição na Quebec. Quem tem tráfego para pousar 1-7. Isso, vai levar na Quebec, a esquerda, aguarda o Direct Céu. O Mike Fox Sierra, agilizando, autorizado, final da 1-7, aporte na curta, Mike Fox Sierra. Fox Sierra, agilizado, senhor. Juliette Sierra, apenas corrigindo, vai levar a sua direita agora, ok? Sua direita na Quebec, mantenha o ponto de espera da Quebec. Guarda, Salvador, boa tarde, boa noite, 07, passando zona, teste estabilizado. Momento 07, continue a aproximação, ajuste 1-0-1-7, aguardando instruções para pouso. É, aguardando, momento 07. Comandante 77, eu falo apenas o tráfego no setor norte, ok? Vai para a pouso 1-7, 600 pés, pequeno porte, tem que ter aproximação, ok? Ok, boa tarde. Oi, muito boa tarde, é o Gol 1649, ponto de espera 1-0. 1649, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera 1649. Mike Fox 7 Sierra, autorizado pouso pistão 1-7, vento 1-5-0 graus com 8 nós. Noite 07, autorizado pouso pistão 1-0, vento 1-3-0 graus com 10 nós, cheque o trem. Pouso baixado, travado, pouso autorizado, 0, nós 07. Mike Fox Trot Sierra, solas 3-6, confirma o pátio. Tangado a baia, peça. 7, confirmando o pátio 5, você vai prosseguir mais à frente, que para livrar a passagem para o tráfego que está à sua direita. Já. Mike Acovito prossegue para o pátio 4, ok? Então, ingressando pista, pátio 4, Mike Acovito. Mike Acovito aguarde para o táxi. Vamos falar do táxi, vamos falar do táxi. O Zulu Juliette Serra, prosseguir da guarda, Mike Fox Trot Serra, o que pousou na pista agora, vai seguir para o Parque 5, a retaguarda de trato. Romeu Tango, Índia Bravo, prossiga para todos. O Índia Bravo, passado, o Índia Bravo, está fazendo? Sente, confirme o seu destino? É em rádio, sendo... Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, para decolagem. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, boa tarde. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Romeu 64 autorizado, Leandro manter a cabeceira no zero. Leandro manter o voo 649. Mike Eco 10 autorizado, passe a porte para ingresso, atenta tráfego em direção no pátio 4. Romeu Charlie X-Ray autorizado, acionamento chama para o táxi. Gente, Mike Eco 8, estacionamento com essa livre, boa tarde. Note 07, salva as 38, vou levar a sua direita, estimação 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, Mike Eco Delta, autorizado, linha cabeceira no 7, a porte pronta. Fundo 64 autorizado, decolagem pistão no 0, vento 130 graus, com 13 nós. Livre decolagem, pistão no 0, gol no 649. Nós São Valor, uma montagem, o Xenai 632 anos, pode estar no 0, pronto decolagem. Xenai 321 após a rolagem do bom da gol, autorizado, linha manter a cabeceira no 0. Tem que avisar no 0, a bosta não é metro, 32 anos. Romeu Charlie, autorizado, táxi, a porte para Mike Eco Delta, autorizado, decolagem, pistão 7, vento 150 graus com 10 nós. Voo no 649, decolado às 40, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom trabalho no 649. Bravo, vento Salvador 150 graus, quanto nós, sinalizado decolagem por quanto e risco, é forte fora do solo, então Tango de Bravo. Oi, Tango de Bravo, vai para o 4-3. Gente, é forte uma milha da cabeceira 1-7 aqui. Mike Eco Delta, fora do solo, transfere controle. Mike Eco Delta, decolado às 4-2, pronto para o Estapuã, controle 120, decimal 8. de Itapuã, 120218, vai capitão. Cama de Bravo, reporte na final do pátio, ok? Reporte final. Positivo, Cama de Bravo. Só confirmando decolado aos 4-2, ok? 4-2, decolado, reporte na final da onda, do pátio 5. Positivo, pátio 5, Cama de Bravo. Poxa, na M3 dos outros, a decolagem pistão 1-0, vento 1-3-0 graus com 1-0 nós. Colagem 1-0, Oxa, na M3, agora. No final, Sérgio Gabriel, senhor. Sérgio Gabriel, autorizado, aproximação direta, pátio 5, vento 1-3-0, graus, com 8 nós. 1-3-0-0-8, Sérgio Gabriel. Reporte ao controlado, Sérgio Gabriel. Reportará no céu, Bravo. Meu Charlie, você vai manter ponto de espera. Grato. Bravo. O meu Charlie que você utiliza ele e manter a cabeça no 7 a porte pronto. A linha mantém a cabeça no 7, vou botar na pronta. Poxa, é 3-2-1, decolado as 4-4, controle agora 1-2-0-8, por favor. 8, bom dia, tá? Meu Charlie, você vai usar a decolagem de pistão 1-7, vento 1-5-0 graus com 8 nós. Correio, Sandro de Abravo, está no controlado, cara. Vai ficar passando ali pro lado. Sandro de Abravo, contato 5, frequência livre estacionando, boa tarde, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Bravo. Sangue de Bravo, o stand-by transporta, por gentileza. Sangue de Bravo, Sangue de Bravo. Sangue de Cristo, exatamente, sem para o táxi. Essa é a Nation Tax, salve Victor Gillette. Papatango, meu Charlie X-Ray, decolado aos 4-5, corredor Axé, restrito no meu pés, aguardando liberação e controle. O mesmo agora em 1-2-0, decimal 8, bom voo. Agora eu vou para a Salvador, 6327, muito boa tarde, está pronto, ponto para dar 1-0. Puxa, 6327, autorizado, ele ainda colar pistão 1-0, vento 1-4-0 graus, com 1-0 de nós, agilizando na medida do possível. Autorizado a decolar, vai deslizar na medida possível, 6327. Já tá, que você pode fazer ingresso, Bravo Filho Luiz. Está pronto, uma ponta de espera da 1-0. 7-35-627, mantém o ponto de espera. Mantém a ponta de espera 5-627. Gente, autorizado táxi, atenta o Bravo Luiz, que é o Foguito Juliette. Salvador, TAN 3217, estabilidade S-3-0, passando o Índia Serra. TAN 3217, última aproximação, guardando pista livre, reporte baixado e travado. Já está baixado e travado, aguardando autorização. Estou já falando de Marcelo Bravo. TAN 3217, autorizado para uso pista 1-0, vento no 40 graus com 1-0 nós. Autorizado para uso na 1-0, TAN 3217. Continua 6327, decolado às 49, controle agora em 120.8. Continua 6327, decolado às 49, controle 120.8, bom voo. Voltou essa Lima Quilo Bravo. Possível Lima Quilo Bravo. Vai, posso, assim, com cinco para o táxi, o Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, é todo voltando. Papatango, Lima Quilo Bravo, é todo. Oi, Lima Quilo Zulu, passou Duna, reportará sim, repouso, pista 10. Sente o Lima Quilo Zulu, continua a aproximação, ajuste no 097, número 2 para pouso, reporte, marcador externo, baixado e travado. Zulu, reportará. Lima Quilo Zulu, apenas confirmando, pouso na 1-0. Sim, meu amigo.